Ficheiro 15. 18. Os 2 anos de escola secundária foram muito mais trabalhosos do que a escola média. Fui parar a uma turma de 42 alunos, uma das raríssimas turmas mistas daquela escola. As raparigas eram pouquíssimas, não conhecia nenhuma. Gigliola, depois de muitas gabarulices: "Sim, também vou para a escola secundária, de certeza, ficamos na mesma carteira." Acabou por ir ajudar o pai na pastelaria do Solara. Dos rapazes, sim, conhecia Alfonso e Gino, mas sentaram-se juntos numa das primeiras carteiras, cotovelo com cotovelo, com ar assustado, e quase fizeram de conta que não me conheciam. A sala tresandava, um piveta ácido a suor, a pés sujos, a medo. Durante os primeiros meses vivi a minha nova vida escolar em silêncio, sempre com os dedos na testa ou nas faces, cheias de acne. Sentada numa das filas de trás, de onde mal via, não só os professores como o que escreviam no quadro, era uma desconhecida para a minha companheira de carteira, assim como ela era uma desconhecida para mim. Graças à professora Oliviero, depressa obtive os livros de que precisava, sujos e muito usados. Impus a mim própria uma disciplina que aprendera na escola média. Estudava toda a tarde, até à hora de jantar, e depois, das 5 da manhã até às 7, quando eram horas de ir para a escola. À saída de casa, carregada de livros, encontrava muitas vezes Lila, que ia a correr para abrir a loja, varrê-la, lavá-la, pôr tudo em ordem antes que chegassem o pai e o irmão. Ela interrogava-me acerca das disciplinas que tinha nesse dia e o que tinha estudado, e queria respostas precisas. Se não lhes desse, atormentava-me com perguntas que me punham ansiosa, com medo de não ter estudado o suficiente e de não ser capaz de responder aos professores, como não era capaz de responder a ela. Em certas manhãs frias, quando me levantava ainda de madrugada e revia as lições na cozinha, tinha a impressão de estar, como de costume, a sacrificar o sono quente e profundo da manhã para fazer boa figura com a filha do sapateiro, mais do que com os professores da escola dos ricos. Até o pequeno almoço era a correr por culpa dela. Engolia à pressa o leite e o café e corria para a rua, para não perder nem 1 metro do trajeto que fazíamos juntas. Esperava à porta. Via vir do prédio onde morava e constatava que ela continuava a mudar. Já era mais alta do que eu. O seu andar já não era o da menina magricela que fora até alguns meses antes, como se ao tornear-se-lhe o corpo, também o passo se tivesse tornado mais suave. "Olá, olá", e começávamos logo a falar. Quando parávamos no cruzamento e nos despedíamos, ela ia para a sapataria e eu para a estação do metropolitano, ia-me virando para trás para lhe deitar um último olhar. Uma vez ou duas vi Pascoal chegar junto dela ofegante e acompanhá-la. O metropolitano ia apinhado de rapazes e raparigas, imundos de sono e do fumo dos primeiros cigarros. Eu não fumava, não falava com ninguém. Nos poucos minutos do percurso revia as lições aterrorizada. Metia freneticamente na cabeça linguagens estranhas, tons diferentes dos que se usavam no bairro. Vivia apavorada com o possível insucesso na escola, com o espectro vesgo da minha mãe insatisfeita, da carranca da professora Oliviero. Contudo, tinha agora uma única ideia firme: arranjar um namorado, e imediatamente, antes que Lila me anunciasse que andava com Pasquale. De dia para dia era mais forte a angústia de não ir a tempo. Receava, ao voltar da escola, encontrá-la e ficar a saber da sua própria boca que já fazia amor com Peluso. E se não fosse ele, era Enzo. E se não fosse Enzo, era António. Ou até, sei lá, Stefano Carracci, o dono da charcutaria. Ou mesmo Marcelo Solara. Lila era imprevisível. Os tipos que andavam atrás dela eram quase homens, cheios de exigências. Por isso, entre o projeto dos sapatos, as leituras sobre o mundo horrível em que caíramos ao nascer, e os namorados, deixaria de ter tempo para mim. Por vezes, no regresso da escola, dava uma grande volta para não passar em frente da sapataria. Se por acaso a avistava de longe, metia por outra rua angustiada. Mas depois não resistia e ia ao encontro dela, como de uma fatalidade. À entrada e à saída do liceu, um enorme edifício cinzento e escuro, em péssimas condições, olhava para os rapazes. Olhava com insistência, para eles sentirem o meu olhar e olharem para mim. Olhava para os meus colegas da secundária. Alguns ainda de calções, outros de calças à zuava ou compridas. Olhava para os mais velhos, os do liceu, quase todos de casaco e gravata, nunca de sobretudo, Tinham de provar, sobretudo a si próprios, que não tinham frio. Cabelo à escovinha, nucas brancas por causa do pescoço bem rapado. Preferia esses. Mas também me contentava com um do ano acima do meu. O essencial era que usasse calças compridas. Um dia reparei num aluno por causa do seu andar desengonçado. Muito magro, cabelos castanhos desalinhados, um rosto que achei bonito e com qualquer coisa de familiar. Quantos anos podia ter? 16, 17? Observei-o bem, olhei mais uma vez e o meu coração parou. Era Nino Sarratore, o filho de Donato Sarratore, o ferroviário poeta. Também olhou para mim, mas distraído, não me reconheceu. O casaco estava deformado nos cotovelos, estreito de costas, as calças poídas, os sapatos cambados. Não apresentava qualquer sinal de abastança, como se via em Stefano e, sobretudo, no Solara. O pai, embora tivesse escrito um livro de poemas, era óbvio que ainda não ficara rico. Fiquei muito perturbada por causa daquela aparição inesperada. À saída pensei em ir a correr contar à Lila. O impulso foi muito forte, mas depois mudei de ideias. Se lhe contasse, de certeza que me pedia para ir comigo à escola para vê-lo. E já sabia o que aconteceria. Nino não reparara em mim. Não reconhecer a menina loira e esbelta da primária na adolescente de 14 anos, gorda e furunculosa, em que me transformara. Mas reconheceria imediatamente Lila e ficaria fascinado. Decidi dedicar-me à imagem de Nino Sarratori em silêncio, quando ele saía da escola de cabeça em baixo, com um andar bamboleante, e seguia pelo Corso Garibaldi. A partir daquele dia fui para a escola como se vê-lo, ou apenas entrevê-lo, fosse a verdadeira razão para lá ir. O outono voou. Uma manhã fui interrogada sobre a Eneida. Foi a primeira vez que fui chamada ao estrado. O professor, um tal Gerace, um homem dos seus 60 anos, indolente, sempre a bocejar ruidosamente, desatou a rir assim que eu pronunciei oracolo em vez de oráculo. Não lhe ocorreu que eu, embora conhecesse o significado da palavra, vivia num mundo onde nunca ninguém tivera motivo para pronunciá-la. Todos se riram. Principalmente Gino, ali na primeira fila ao lado de Alfonso. Senti-me humilhada. Passaram-se uns dias e fizemos o primeiro trabalho de latim. Quando Gerácia trouxe os trabalhos corrigidos, perguntou: Quem é a Greco? Levantei a mão. Vem cá. Fez-me uma série de perguntas sobre as declinações, sobre os verbos, sobre a sintaxe. Respondi aterrorizada, sobretudo porque ele olhava para mim com uma atenção que até aquele momento nunca dispensara a nenhum de nós. Depois entregou uma folha sem qualquer comentário. Tive 9. A partir daí foi um crescendo. No trabalho de italiano deu-me 8. Em história não errei uma data. Em geografia soube na perfeição superfícies, populações, riquezas do subsolo, agricultura. Mas sobretudo em grego deixei-o de boca aberta. Graças àquilo que aprendera com Lila, mostrei uma familiaridade com o alfabeto, uma destreza na leitura, uma desenvoltura na fonética, que finalmente arranquei um louvor público ao professor. As minhas qualidades atingiram os outros professores como um dogma. Até o professor de religião me chamou à parte uma manhã e me perguntou se eu me queria inscrever num curso gratuito de teologia por correspondência. Disse que sim. Por alturas do Natal já todos me chamavam Greco e alguns Helena. Gino começou a demorar-se à saída, a esperar por mim, para voltarmos juntos para o bairro. Um dia perguntou-me outra vez se podíamos ser namorados. E eu, embora ele fosse um palerma, dei um suspiro de alívio. Sempre era melhor que nada. Aceitei. Toda aquela exaltante tensão teve uma pausa durante as férias do Natal. Fui reabsorvida pelo bairro, tive mais tempo, vi Lila mais vezes. Descobrira que eu estudava inglês e naturalmente arranjara uma gramática. Já conhecia imensas palavras, que pronunciava de modo impreciso, e é claro que a minha pronúncia não era melhor. Mas ela atormentava-me, dizia-me. Quando recomeçar a escola, perguntou ao professor como se pronuncia isto, como se pronuncia aquilo. Um dia levou-me à loja e mostrou-me uma caixa de metal cheia de pedacinhos de papel. Em cada um deles escrevera de um lado a palavra em italiano, e do outro a palavra em inglês equivalente. Lápis, pencil. Perceber, to understand. Sapato, Chu. Fora o professor Ferraro que a aconselhara a fazer assim, uma ótima maneira de aprender vocabulário. Lia-me o lado em italiano e queria que eu lhe dissesse o equivalente em inglês. Mas eu sabia pouco, ou nada. Vi que parecia estar mais adiantada do que eu em tudo, como se andasse numa escola secreta. Notei também nela uma certa tensão, querendo mostrar-me que estava à altura daquilo que eu estudava. Mas, para dizer a verdade, eu preferia falar de outras coisas. Mas ela interrogou-me sobre as declinações gregas e depressa deduziu que eu ia ainda na primeira, ao passo que ela já sabia a terceira. Também me fez perguntas sobre a Eneida, apaixonara-se por ela. Em poucos dias, a lera toda, enquanto eu na escola e a meio do segundo livro. Falou-me pormenorizadamente de Dido, figura sobre quem eu nada sabia. Ouvi esse nome pela primeira vez da boca dela e não na escola. E uma tarde puxou de um comentário que me impressionou muito. Disse: se não houver amor, não é só a vida das pessoas que se torna árida, mas também a das cidades. Não me recordo como ela se expressou exatamente, mas a ideia era essa. E eu associei-a às nossas ruas sujas, aos jardins cheios de poeira, aos campos destruídos pelos novos prédios, à violência em cada casa, em cada família. Receei que ela recomeçasse a falar-me do fascismo, nazismo, comunismo, e não resisti. Quis dar-lhe a saber que estavam a acontecer-me coisas boas, e disse-lhe tudo de um fôlego. Primeiro, que namorava com Gino, e segundo, que na minha escola andava Nino Sarratore, ainda mais bonito agora do que era na primária. Se me cerrou os olhos, temi que fosse dizer-me: também eu namoro. Mas não, começou a gozar comigo. Faz amor com o filho do farmacêutico, disse. Esperta, rendeste-te, apaixonaste-te com uma amada de Eneias. Depois passou bruscamente de Dido para Melina e falou-me muito sobre ela, uma vez que eu pouco ou nada sabia do que acontecia nos prédios, pois de manhã tinha escola e à noite estudava até tarde. Contou-me coisas sobre a sua parente, como se nunca a perdesse de vista. Vivia na miséria, com os filhos, por isso continuava a lavar as escadas dos prédios juntamente com Ada. O dinheiro que António levava para casa não chegava. Mas já não se ouvia cantar. Passara a euforia. Agora trabalhava que nem uma máquina. Descreveu-me em pormenor. Dobrada em duas, começava do último andar e ia passando com as mãos o trapo molhado, lanço após lanço, degrau após degrau, com uma energia e uma agitação capazes de arrasar pessoas mais robustas do que ela. Se alguém descia ou subia, começava a gritar insultos, atirava-lhe o trapo. Contara-lhe Ada que uma vez vira a mãe no auge de uma crise por lhe terem estragado o trabalho com pegadas, beber a água de suja do balde e tivera de lhe arrancar das mãos. Estão a perceber? Passo a passo, de Gino foi parar a Dido e a Eneias que a abandonou. E só naquela altura é que trouxe à baila Nino Sarratore, sinal de que me escutara com atenção. Conta-lhe a respeito de Melina, incitou-me, e diz-lhe que se deve contar ao pai. Depois acrescentou com maldade: pois é muito fácil escrever poemas. Por fim começou a rir e prometeu com uma certa solenidade: eu nunca me apaixonarei por ninguém e nunca, nunca, nunca hei de escrever um poema. Não acredito. É verdade. Mas haverá quem se apaixone por ti. Pior para eles. Sofrerão, como essa tal Dido. Não, irão enamorar-se de outra, como fez Eneias, que no fim se juntou à filha de um rei. Mostrei-me pouco convencida. Fui-me embora, depois voltei. Agora que tinha um namorado, aquelas conversas agradavam-me. Uma vez perguntei-lhe com cautela: o Marcelo Solara, que faz ele? Anda atrás de ti? Sim. E tu? Fez-me um meio sorriso de desprezo que significava: Marcelo Solara mete-me nojo. E o Enzo? Somos amigos. E o Stefano? Na tua opinião, pensam todos em mim? Sim. O Stefano atende-me sempre em primeiro lugar, mesmo se a loja estiver cheia. Vês, não há nada para ver. E o Pasquale declarou-se-te? Estás louca. Viu acompanhar-te à loja de manhã. Porque ele explica-me as coisas que aconteceram antes de nós. Assim regressou o tema do antes, mas de maneira diferente da primária. Disse que nós não sabíamos nada, nem em pequenas nem agora, e por isso não estávamos em condições de compreender nada, que todas as coisas do bairro, cada pedra ou pedaço de madeira, todas as coisas, já ali estavam antes de nós. Mas nós tínhamos crescido sem nos apercebermos delas, sem nunca pensarmos nelas sequer. E não só nós. O pai dela fazia de conta que não existira nada antes. E eu mesmo fazia a mãe, e também a minha mãe, o meu pai, e Rino também. E, no entanto, a charcutaria de Stefano, antes, era a carpintaria de Peluso, o pai de Pasquale. E, no entanto, o dinheiro de Dona Aquila fora ganho antes, e o dinheiro do Solar a mesma coisa. Ela fizera a experiência com o pai e a mãe, não sabiam de nada, não queriam falar de nada, nem do fascismo, nem do rei, nem de injustiças, nem de opressões, nem de exploração. Odiavam Dona Aquila e tinham medo do Solara. Todavia, passavam por cima disso. Iam gastar o seu dinheiro na loja do filho de Dona Aquila e na do Solara. E também lá nos mandavam a nós. E votavam nos fascistas, nos monárquicos, conforme o Solara queriam que eles fizessem. E pensavam que o que acontecera antes era passado. E para viverem tranquilos, punham-lhe uma pedra em cima. No entanto, estavam metidos nelas, nas coisas de antes. E também lá nos metiam a nós. E assim, sem saberem, davam-lhes continuação. Aquela conversa do antes impressionou mais do que as conversas tenebrosas para as quais me arrastara durante o verão. As férias passaram-se a falar continuamente, na sapataria, na rua, no pátio. Contávamos tudo uma à outra, mesmo pequenas coisas. E foi reconfortante.